Portal do Arrocha. Bora cuidar, viu? Chão. Se você não cuidar, oh, cuidado. Só você no mundo inteiro quer ela do lado. Ela sente falta de surpresa e outras coisas que você não faz, mas fazia um tempo atrás. Cuidado, rapaz. Vai, quebra a rotina e leva sua mina pra dançar ao som daquela banda coe. Vai, compra bebida de litro e chapa com ela. Faz essa noite a melhor da vida dela. Quebra a rotina e leva sua mina pra dançar ao som daquela banda cover. Vai, compra bebida de litro e chapa com ela. Faz essa noite a melhor da vida dela. Tu cuida, homem, que o mendigo tá aí, viu? Se você não cuidar, ó, oh, cuidado, viu? Só você no mundo inteiro quer ela do lado. Ela sente falta de surpresa e outras coisas que você não faz, mas fazia um tempo atrás. Cuidado, rapaz. Vai, quebra a rotina e leva sua mina pra dançar ao som daquela banda coe. Bebida de litro e chapa com ela. Faz essa noite a melhor da vida dela. Quebra a rotina e leva sua mina pra dançar ao som daquela banda cover. Vai, compra bebida de litro e chapa com ela. Faz essa noite a melhor da vida dela. Quebra a rotina e leva sua mina pra dançar com o boteco das patroas. Vai, compra bebida de litro e chapa com ela. Faz essa noite a melhor da vida dela. Se você não cuidar, eu vou cuidar, viu?